que é a luz de cada amanhecer, seja para você cada dia mais forte. Que em seus dias reflitam a transparência do límpido lago interior da sua alma, externando força, coragem e muita fé. Que esteja sempre voltada para a luz divina, a verdadeira luz da sabedoria e do amor real. Sua vida traçada pelas mãos firmes do Senhor, do Grande Pai. Pai que nos coloca à prova mais que acolhe e perdoa. Somos todos passíveis de erros e enganos, sentimentos impuros que afogam-nos com facilidade no mar de lamas, no gigantesco e fantasioso mar de ilusões. E sempre somos resgatados com a oportunidade do arrependimento. É a força inquestionável do Onipotente, a pureza do amor que rompe todas as barreiras, que supera qualquer obstáculo colocado pelo desconhecido em nossos caminhos. Negar-se por quê? Se somente Ele é infinitamente capaz de tranquilizar todos os corações, de derramar sobre ti a proteção e a bênção de quem tudo pode e nada pede em troca. Somente nosso amor lhe basta. É o suficiente para que mantenha a claridade necessária à nossa visão, evitando assim que tropecemos. Que Deus te ilumine.